referência para o mundo. E na tarde de terça, número 1 no Pop Hits, Bruno Mars e Lil Wayne. Segunda colocação para Rihanna e Calvin Harris, We Found Love. Posto de número 3 para Jessie J, Terminal. No quarto lugar, Elema Feyão, Sexy and I Know It. E o quinto som mais votado na tarde foi Lost in Paradise, com Evanescence. E é claro, baby, pra noite tudo pode mudar. Decida o que rola aqui no Pop Hits através do portal targetw.com. Aproveite pra se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Viva o mundo Target! targetw.com. Pop Hits do ouvinte. Bom, tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde, um grande abraço pro Milton Campos, que é de Junqueirópolis, São Paulo, e tá a fim de ouvir som de Katy Perry. Rola por aqui The One That Got Away. E logo mais à noite, Pop Hits de volta, baby. Até já, fica com Deus aí. Bye, bye! Summer after high school, when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you.